5489, vento 1110 Bels, 10 nós livre, decolagem 10. Iniciando, 5489. Agora, 55 com 165 a bordo, alternando o Galeão. Bono, bono, 394, boa. Boa. 55, livre táxi, ponto de espera 10, transferência. Livre táxi, ponto de espera na 10, vai transferir 226, graças, boa. Boa tarde. Serra Golfo está mantendo a proa 255? Afirma, 255. Ok, na proa 255 pode subir para o 085, o nível de cruzeiro? Autorizado, 085, grato. Decolou 28. O controle solicitou para que o senhor modificasse a saída agora para Gole, ok? Gole, Val e após direto conquista. Chame o mesmo agora na frequência 19.35 e tenha um bom voo. É, 19.35, obrigado. Controle Salvador, TRIP 5489, decolou na sua escuta, saída Gole. TRIP 5489, inicie curva direita e voa direto para Vitória da Conquista, subindo, está em contato o radar. Gente, pro de Vitória da Conquista, 5489. Aguarde pro push. Aguarda, TRIP 1144. O TRIP 5401 para o táxi. 45 a bordo, 3 horas e 5. Ponte Salvador, roxo, né? Minha 3 horas e 5. Fernando. Ponte Salvador, roxo, né? Minha 3 horas e 5. Minha 3 horas e 5, muito boa tarde. Mantenha a posição para aguardando. Não, a minha 3 horas e 5. Ponto de espera no 0, TRIP 5401. Transferência, boa tarde. 401. 3144, assim que o Embraer 170 da TRI passar sua cauda, estará autorizado para o pushback de acionamento. Chame pronto o táxi. Ok, após a passagem da TRI, está autorizado chamar táxi 3144. Azul 4162 na localizador, estabilizou? Afirmativo, o 41 no meio está estabilizado. Certo. Cheque o 3, chame a torre, 1186. 186, obrigado. Ué, como é que está a preparada magnética 250 pela direita? Mantenha a proa e aguarde para retornar. Reitero, manter a proa. Não está autorizado a retornar. Câmbio. Ok, vamos modificar a saída para dar a Leda após direto ponto seguro, ok? Tá ótimo, obrigado. Baguitão, vou 234-321, como está o vento? Auxiliar agora. Ok, stop. Está autorizado a retornar, como é que estamos? Decolou 32 com controle agora 19.35, tem um bom voo. 1935, Azul 4116, vento 120 graus 9 nós, tem livre pouso, pistão no zero. Livre pouso 4116, azul. 361 no controle, contato radar, direto Ilhéus. Direto Ilhéus 3661. Alô, 234-421, 3661, no Ovo, Salvador. 15 de novembro, Alfa 1, boa tarde. Está autorizado a alinhar e manter pista 17. 3661, no Ovo, Salvador. Trip 5489, Salvador. Na escuta. Você está ouvindo bem o controle? 5-5. Muito bom. O TAN 3661, está ouvindo bem, Salvador? 5-5. Ok, muito grato. Pode alinhar, TAN. O sinal 6315 para informação, o senhor irá manter e aguardar para decolar. Em coordenação com o controle, estamos aguardando a liberação da decolagem do senhor, ok? Temos um aeronave em cruzamento aqui, a baixa altitude, que vai prosseguir o cruzamento da final da 28, ou seja, interferirá na sua decolagem, o 6315. O sinal 6315, entendeu? A aeronave vai cruzar, vai estar sujeito para o tráfego. A aeronave está com o instrumento visual? Ela está prosseguindo o visual 2500 pés, mas em coordenação com o controle, nós estamos apenas aguardando a liberação da sua decolagem, o 6315. A informo que preferia quando o instrumento uma aeronave quando regra de voo visual. Então, após o senhor decolar, questione ao controle 6315. Não vou questionar, sem problema, eu estou informando. Ok, estou ciente, 6315. Um. 3144 para o táxi, 98-3040, João Pessoa. 3:40. Firma. E os demais dados? 98 a bordo, alterna João Pessoa. Livre táxi, ponto de espera no zero. 3144. vendo, Beira Alfa. Mantenha a posição aguardando para decolar também. Oceaner 63, ano 5, vento 1,40 graus, 9 nós, livre decolagem, pista 1,0. Autorizado, zero decolagem, o Oceaner 3. Autorizado para Recife, nível 350, Aperuísque 58, saída Puca, transição Caju. Controle 1 no 9 decimal 35, torre no 8 decimal 6, transponder 5522. Cacaju, controle 935, torre 186, transponder 5522. Correto, chame pronto para acionar. Chama nada. Dando uma boa. Zona 44, ciente, mantenha um posto espera aguardando. 3944. Como é que tá? Por quantos minutos vai manter a prova? 4 minutos. 7, 4 minutos. Salvador, uma boa tarde. Oceano 63, 15, decolado. Oceano 63, 15, este é o controle, meu cordial, está em contato radar, após 2000, Leda, me deve autorizar. Sim, após cruzar 2000 pés, Leda, após me deve, 63, 15. Zona 44, pode estar aguardando. Copiado, Tom. Muito boa tarde. Alinha e mantém na pista. 1-0. Alinha e mantém. 1-0. Na 3-1-4-4. P5401. Decolou aos 4-2. Sob o controle de Salvador, frequência 199, decimal 35. 1935, PC401. 315, direto eu. Gente, hoje, muito grato, que é 315. Controle Salvador, PC5401, cruzando 2000, com curva direita. PC5401, controle, contato, radar, direita, Leda, câmbio. Direita, Leda, 5401. É com o Mike Tub, está autorizado a retornar. Relativo, vamos manter a magnética 250 por 2 minutos. Ciente, vai manter por mais 2 minutos, ciente. Cruzar a esquerda para cruzar o aeródromo de Velha Torre, 15 de novembro. Alvo. Afim. Dan 3661, estamos encerrando o serviço radar. Chame agora Ilhéu, Zona 201, boa viagem, 3661. 301, até a próxima, obrigado, 3661. Boa. Chame Recife 1288, se não conseguir a secundária 1251, tripe. 288 no 251, boa tarde. Meu cordial. Terra Golf, controle. Na rua, escuta o meu. Chame Recife 1288, a secundária 1251, boa viagem. 288, 251, aquele cordial, um abraço. Para a proa Buraquim, Índia Novemberal. Retornando para a proa Norte, Índia Novemberal, visual com o R2 decolando. 213. Lucinha. Oceano 326, seu controle, meu cordial. Via chegada a Mari, desça para 2013. Via Mari para 2013, minha 3 da pista 1-0, curva direita. Saída da El, Leda e Dev. Controle 119 decimal 35, torre 18 decimal 6, transponda 5525. 935. 935 da 3144, boa. Boa. De November Alfa, agora assina para hoje, buraquinho, aguardando a transferência para o controle November Alfa. 44, este é o controle Salvador, está em contato ao radar. 3144. Bridge. Upper Whiskey 50 Midev, Upper November 857, Sierra Golf Romeo, Upper Zulu 16 até Bridge. Demais dados eu não tenho. Sim, tá bom, muito obrigado. Tambucu. 350, direto Tambucu da presente, o 3144. Muito grato. Conforme cotejamos. Correto. Controle apenas 119, decimal 35. 1935 é o controle para o Chanel 6213, obrigado. Chame pronto para acionar. 13. Chamou Salvador. Papa Romeu, Índia November Alfa, decolar o da 17. Muito bom, Índia November Alfa. Prossiga visual, sempre na escuta. Visual, sempre na escuta. Índia November Alfa. Oceano 6315, chame Recife 1251. Chama Recife 1251-6315. Trip 5401, chame Recife, 251. 251, boa tarde, obrigado. Boa. Chame Recife 12685. 2005 é Recife 3144. Muito obrigado, boa tarde. Boa. Oceano 6326, livre, aproximação ILS. Cruzado ILS, 063 ali. Positivo, cheque trem, chame a torre, 1186, gol 648. Boa. Gol 648. 648, muito boa tarde, continue na aproximação, reporte no externo. Confirme. O F vai ser do Paranagnética, 250. Positivo, livre. Bono 648, informa o vento, 150 graus 9 nós, tem livre pouso, pista 10. Livre pouso, 10, baixar a trava. Romeu Papatango, voo local, corredor Axé, decola com curva direita, dá 1-7, controle 1-9.35, torre 1-8.6, transponda 0141. POB? 01, ciente. Para o táxi decolar, chame a torre, 1-8.6. Dois a bordo, ciente. Transferência, boa tarde. Vamos chamar 63-6142 para o táxi, 179 a bordo, 3:50 de autonomia, pela tomada. Todos os ataques, quando se espera no zero, 61.